5991 para 2006, o 3 olho aliás, X-Ray, reporta no localizador. 2000, quanto era no localizador? Linha 313, boa noite, controle Salvador, autorizada a chegada Bonf, desça para 4.000 pés sem restrições, ajustado no 095. Futurive 5511, que solicitou para o controle? Autorizado por hoje, dona. Ativo, sem restrições. O 5591 estabilizou? Estabilizou. Sim, Chico, complete canal China Torre em 1895, bom pouso. Gerança. A torre 187? 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Torre, o trip 5291. 5291, cheque o trem, vento 1400-0062 a mão. É, embaixou, travou. E repouso no 1400-0062 a mais. 591, livre pouso no 0, vento 1400-0079. Pouso livre, pista no 0, passou externa agora. 7, 3, 4, 5, 5, 9, 8, mantém a atmosfera da nossa. Tower 298, good evening, clear is my arrival, send and maintain 4,000 feet without restrictions, QN81015. Chanada 3113, autorizada a descida para 2000 pés, ILS X-Ray, pista no zero, reporta estabilizada. Autorizado 2000 pés, ILS X-Ray, reporta estabilizado, 63. Direita, solo os 49. 201. Obrigado. 3858 ali, mantendo a zero, aguardando para iniciar. Ano 3858, reautorizado ali, decola na 0, ventura 20 graus 07 nós. No zero após a rolagem do tráfego da TAM, ali mantém no zero. Decolado ao 5-1, controle 9-0-8. Salvador. 3-8-5-8. Boa noite, contato radar na decolagem, saída MOMO, nível de voo 3-0, 3-7-0. MOMO, 3-7-0. Xanema 313, complete final, Xanema Torre em 18.95, no pouso. 2956, Azul 4298, sem restrições, desça para 2000, 3ADLS, reporta no localizador. Azul 4298, copiou o controle. 3ADLS. E a 3.3 continua a aproximação, reporte 3 checado, informa a aeronave da companhia prestes a iniciar a rolagem da pista 1.0. Baixado e travado, 3.3, vai passar. Vou dando autorização, 3.3. Meia 3-1-0, livre decolagem 1-0, vento 1, centena 07 mais. Três, livre pouso, piscina zero, vento uma, centena 612 nós. Livre pouso, 6313. No zero, decolado aos 5-4, controlando 208. Boa noite, Xanema 6310, decolado no 6-2. Sinéia 310, boa noite. Contato radar na decolagem. Saída Puca, nível 350. Saída Puca, 350. Sinéia, você poderia voar Puca ou Jamo, minha presença? Autorizado Jamo. Jamo. Meia 313, Livor, 5 ao 56, só ali no Horizonte 1. Fez o 1 no solo, 6313. Controle ao Xenã 6310, possibilidade de voar Aracaju. 310, agora de coordenação com Recife. Obrigado. Se puder coordenar com Recife, por gentileza, a Prodo, meu Fox 18, por favor. Ciência. Muito obrigado, viu? Nada. O TAM 3858 chama agora Recife em 126.85, alternando 12545. Bom voo. 2685, 2645. O presente autorizado Rondeau Fox 098 para o Oceania 310. É 310, Rondeau Fox 18 está presente, obrigado. Delta Zulu 4298 established on the localized. Zulu 4298, complete sign and call tower now, 118-195. 118-95, Zulu 4298. Commodore Tower, Zulu 4298, established on the localized. 4298, continue approach, report landing gear down and locked. Wind in Salvador 110 degrees 05 knots. We'll call Zulu 4298. Report landing gear down and locked, 4298. We'll call. Zulu 810, boa noite, chegada Golf, desça para 050. Other tower, Zulu 4298, landing gear down and locked. Clear to land runway 10, wind 120 degrees 05 knots. Clear to land runway 10, Zulu 4298. Xanamia 310, chame Recife em 12685, alternando 12545. 9890, autorizada descida para 3.000 pés. Correção, para 2.000 pés. Autorizada LS, XO8, pista na 0, reporta no localizador, ajuste permanência na 0 no 5. Thank you. 5219, decolado Zuno 2, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 5219. Salvador, 35219. 35219, contato com o radar na decolagem, estou para nível 200 na saída Árvore Elefa. Em ascensão ao 200, saída Árvore Elefa, confirma liberada da restrição de atingir 110 antes de 15 milhas? O ideal seria atingir o nível 110 antes de 15 milhas, mas está liberada a restrição. Ok, grato, 5219. Trip 5219 solicita desvio à esquerda, proa 260, devido à formação. Quantas milhas? Né? 529 está autorizado, desvio apenas em quantas milhas? 15 milhas. Sim. É, grato. Visitou a pista, seu 2000, vai descer da... 1980, completa final do procedimento LSXY10, chama agora a torre 118, decimal 95. Controle, o Trip 5219 já superou a formação em altitude e está presente em condições de aproar árvore. Legal. Autorizado, Pro de Arbo 35219. Ok, Pro de Arbo 5219, graças. Oi, Salvador, Rio 9890, está interceptando a final da pista 10. 7290, ajuste 10015, reporte marcador externo baixado travado. Possível. Alterno, baixado travado, Rio 9810. Rio 9810. Autorizado pouso, pistão 10, vento 10, 0 graus, meia dúzia de nós. Você pode confirmar o vento, senhor? 10, 0 graus, meia dúzia, 5, meia dúzia. Sente. Santa 3305 está autorizada a final do procedimento ILS XY no 0, desceu para 2 no plane, altimetrão no 0 no meia, reporte estabilizado. Rio 9810, no solo 20, direita 121, décima 1. Azul 4235, controle Salvador, apenas identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 0 no meia. 5219, chama agora o centro Recife, 126.0, Alberto, 128.8. Estabilizado, 05. São 3305, completa final, chama agora a torre 118.95. 118.95, boa. Boa. Gol no 246, controle Salvador. Sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a bom. Ajuste ao altímetro no 016. 5, boa noite. Ajuste 10 no 6. Pouso autorizado, pistão 10. Venha com 120 graus, 8 nós. Venha, reposta estabilizada. Vento, boa, 3605. 110 graus, 09 nós. Obrigado. Identificação, deixa para o nível 060 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 016. Bônus 096, Lima, mantém capitão no 0. Na 3305 no solo 32, direita 121, décima 1. Décima 1. Bom, 096, autorizado decolagem. 190, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Antônio, ligou 096. Bono 096, decoladas 34, controle 120, decimal 8. Vai ter que fazer um desviozinho à esquerda, gol 096. Vai ter que fazer um desvio à esquerda, pro 30, aproximadamente 20 milhas. 30, autorizado.